Este é o episódio número 205 do Atletismo em Questão. O convidado é o realizador Jorge Jacomo, que acabou de mostrar no Indie Lisboa a curta-metragem Past Perfect. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, e partilharem com aqueles que mais gostam, nem se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estamos aqui num de dois escritórios que tu tens em casa. Bem-vindos à minha casa. Sim. Eu pensei em fazer uns tipo cribs. Sim, então podes fazer. Mas isto é portátil para andarmos pela casa para teres o meu frigorífico e assim. Sim. É que hoje fui comprar um monte de coisas para pôr. Só para me impressionar. Sim. Tenho um champanhe que não costumo comprar, só comprei em ocasiões de festa. Que pus. E hoje é uma ocasião de festa, compras em ocasiões de festa para depois usares noutras ocasiões de festa. Há uma ocasião de festa que é, as pessoas veem aquilo e acham, é uma ocasião de festa, mas tu não usas dessa vez, depois é a segunda vez em que tu usas. Depende. Até podes fazer isto com várias pessoas diferentes e só usar na última vez. Não, eu abro sempre. Não, é isso, não abrir, mas impressionar as pessoas na mesma. Ah, quer dizer... Tipo... Mas há outra coisa, é que como isto era som... As cadeiras ao tanger. Queres outra cadeira? Não, acho que não. Eu tenho várias cadeiras cá em casa. Claro, só que tenho dois escritórios, duas casas de banho. Duas salas? Sim, duas salas. Se bem que já tivemos essa discussão, é uma marquise. Mas como isto também era som, também podes fingir que há champanhe caro no meu frigorífico. Sim. E dizer, uau, que impressionante. E tens Haribo Happy Life, são gomas? São gomas, há várias. E são daquelas gomas feitas de animais? Não, acho que são vegan. São? Não sei se são vegan. Se calhar não. Ah, eu ofereci gomas e se calhar... Bem, vai ter que ficar para outra altura. Mas sim, bem-vindos à minha casa. As pessoas estão sempre à espera. Quando vão ver uma coisa, as pessoas dizem bem-vindos à casa. Sim. Ficam tipo, ei, onde é que estará que as pessoas estão? E é preciso dizer onde é que estão. E depois a minha foto do podcast pode ser eu assim com os braços cruzados. Sabes? Quando as pessoas tiram assim, quando estão a mostrar a casa, sim, eu meter assim os braços cruzados a dizer bem-vindo à minha casa. Ok, mas não numa de mãozão. Não, welcome. Porque pus os braços, queres mostrar que és mau. Não, cruzados, tipo... Tens razão, mas é o primeiro, quando me lembro de alguém com os braços cruzados, penso que essa pessoa é má, automaticamente. Mas eu não tenho assim uma visão do mundo tão, tão branco e preto como tu. Há o cinzento no meio aí que... 50 Shades of Grey. Sim. É. Também podemos ir... para a minha cama e fazer na cama com... Sim, tipo Alexandre Lencastre. Tipo Alexandre Lencastre. Temos várias possibilidades. Já tinhas feito assim uma entrevista na casa de alguém? Já. Aliás, isto começou por ser quase sempre em casa das pessoas. E depois perguntava pelos discos e os livros, etc. Tu escolheste aqui convenientemente um sítio que tem alguns livros, sim. Sim, não tenho discos, mas tenho Spotify. Tu mataste a indústria discográfica? Não, estou a dar. É toda tua? 0,005 cêntimos por cada artista. E também não tens DVDs? DVDs tenho, mas estão guardados, nunca uso. Pois, fez. Mataste a indústria cinematográfica? Será que fui ao mesmo eu? Ao tempo que queres. Ou foram, por exemplo, os jornais quando começaram a vender DVDs a 2€ com o jornal? Eu não sou os jornais. Eu trabalho para jornais, é diferente. Nunca sugeriste DVDs que fossem lançados com o público? Não, eu nunca. Nunca faria isso. Nunca estaria em posição de fazer isso. E... Também podemos jogar eu nunca para okay. Lutares contra o 5 para a meia-noite. Eles têm tantas visualizações. Sim. Já jogámos ali na tua. Na minha. Queres falar sobre isso? Na tua marquise. Marquise. Tu ias dizer a segunda sala. Eu quando jogo eu nunca, depois nunca revelo. Eu não estou a revelar nada, só dizer que já foi jogado ali na tua marquise. Verdade. Mas tu ias dizer a segunda sala. Ou é a primeira sala? Eu tenho assim uma sala mais para ver filmes e televisão, que é assim mais confortável, com sofá. Preciso outro para conviver. Quando eu abro, jogar, por exemplo, nunca. O meu champanhe caro que eu tenho no frigorífico agora. Sim. E a outra. E mas também por causa dos vizinhos, porque quando estamos na Marquise, os vizinhos não ouvem. Ah. Acho eu, se os meus vizinhos estiverem a ouvir este podcast. Eles se calhar ouvem e gostam. Se calhar eles estão neste momento a ouvir. Sim, se calhar eles movimentam-se de acordo convosco. Tipo, sempre que ouvem barulho aqui, vamos. Estás a gozar, mas é verdade, eles mudaram. Nós viemos para esta casa há um ano e eles tinham a disposição de uma forma, e quando nós chegamos, eles tiveram que mudar a disposição para ir para o lado da casa que nós usamos menos. Pois, ok, não, eu estava a dizer era eles irem atrás de vocês para ouvirem o que vocês estavam a fazer, explicarem. Ah, isso é, sei lá, isso. Tipo, se lhes excita de alguma forma. Não sei, pode ser um trabalho, podem estar a ganhar com registarem os vossos padrões de comportamento. Imagina que é a tecnologia. Eles aposto que são quem mais ouve quando eu estou a montar filmes. Quem mais ouve comigo as coisas que eu estou a montar? Porque eu ouço vezes e vezes. Estabelecer uma comunicação? Como? Para eles dizerem. Ah, mete mais alto. Mete mais alto, troca isto de sítio. Isso é bom. Se não faz sentido, etc. Isso é bom. Sim, assim até teria uma forma de ter opinião sobre o som. Como eles não veem as imagens, só veem o som. Eles dão só a opinião de quem só. Exatamente. Só. E estava a ser inclusivo, porque também estava a dar oportunidade às pessoas que não conseguem ver, de alguma forma, e quando vão ver um filme meu, só o ouvem. E assim eu garanto que só a partir do som, todas as pessoas que não conseguem ver conseguem ter uma experiência total. E depois vai ser multimilionário. E vais conseguir ter 3 escritórios em casa. Ah, isso é que era. Que me dera. Um dia. Daqui a 10 anos, quando o contrato desta casa acabar. Vais para outras em 3. Em quê? Vais para outras em 3 escritórios. Isso é que era. Eu não vou dizer 3 casas de banho. Ninguém precisa de 3 casas de banho. Se eu tiver depois uma família grande. Ok, sim. Preciso de 3 casas de banho. Sim. Porque os miúdos depois começam a discutir. Sim, e tem de se trancar na casa de banho. Trancar na casa de banho, a chorar. Sim, sim. Sabes que eu tinha uma ideia agora. Não faz sentido ter 3 casas de banho. Tinha uma ideia para este. 2 escritórios. Tinha uma ideia para este podcast, mas que não consegui concretizar. Que era? Que era fazer uma espécie de fala com ela, em que eu escolhia músicas. Sim. Só que, como não deves ter dinheiro para pagar direitos de música, eu ontem a conversa com o Jomi, que foi o teu entrevistado da semana passada. Sim. Não sei se é a semana passada que se diz, mas pronto. Sabes, existe uma coisa que se chama, o tempo funciona linearmente de um momento para o outro, apesar de haver pessoas que, quando fazem filmes, fazem saltos temporais grandes. Uhum. Estou a sentir que já estás aqui a introduzir o meu filme, sim. Sim. Mas já vamos lá. E uma semana, esta semana e há a semana passada. Não, mas eu não sei se tu tens uma prioridade semanal de convidados. Tenho. Ah, é? Não tenho prioridade semanal de convidados. Eu gravo e depois lanço. Isto só vai sair amanhã. Ou seja, vai sair hoje. Ok. Não, mas todas as semanas tu gravas uma pessoa? Sim. Ou não é? Todas as semanas assim? Gravo uma pessoa. Nunca aconteceu tipo uma outra vez trocar a ordem, sim. Mas eu não faço isto suficientemente em avanço para isso. Também é de propósito. Para ser semanal? Só para ser. Não, também é de propósito que eu gosto de fazer logo na altura em que vai sair. Ah, ok. Aborrece-me quando tenho as coisas demasiado preparadas, mas acontece às vezes. Mas nem começaste com, assim, com um texto a falar bem de mim? Tipo... Não, eu gravo a introdução depois. Ah, ok. Eu pensei mesmo que estaria a falar com ela, desculpa. Sei que eras aí nas meninas. Isto não é rádio. Não? Não, isto não é rádio. Não, isto é só a internet. É que eu disse aos meus pais para ouvirem agora em direto e eles daqui a bocado estão-me a ligar. Estão-me a ligar a dizer porque acho que eu falo com ela também, é direto. Pois não. Então. Mas a introdução, o convidado está lá depois dela sim, dizer. Sim, sim, sim. Eles riem sempre. Há pessoas que gostam de fazer isso, dá menos trabalho até, mas. Em direto? Sim. Mas é preciso ter tipo, sei lá, um texto preparado. Tinha sido, acho que tinha sido simpático, mas pronto. Também nunca fiz isso, porque não sei fazer. Eu não sei falar. Pois já começando por aí, eu não sei falar. Mas se sabes escrever, podes escrever e depois falar. Isso também é discutível. Se saber escrever também é muito discutível. Mas pronto, é complicado. E então estava tipo, a introduzir a pessoa. Isso parece-me estranho. Sim. E imagina que eu me engano, ou alguma coisa da pessoa, e depois a pessoa sente-se mal, ou já começa a conversa com aquela coisa tipo, ah, esta pessoa enganou-se Mas isso não é na essência de quem eu sou. uma excelente forma para também começar a conversa de dizer, ah, não, não, eu não fiz isso em Sim, mas 2012, depois. fiz em 2011, porque em Mas depois. 2012. Eu também não entro nessas especificidades, só costumo dizer isto num episódio com a pessoa X, falámos no sítio Y, adeus. Então pode ser, então podemos, pode ser que na verdade estamos na minha cama. Sim, na Ok. verdade estabelecemos que estamos no teu. Ah, perfeito. Consideras este o primeiro ou o segundo escritório? Primeiro, porque é aqui que eu trabalho. Pronto, este é o. Temos o teu primeiro escritório, Sim. um de dois. Eu nunca uso o outro. Uso sempre este. Tenho o meu computador, tenho os meus livros, tenho colunas para ouvir música do Spotify. Ok, para estás na indústria Tenho discográfica, uma tens duas impressora, impressoras, duas que é impressoras. luxo. Uma é preto e branco para coisas mais casuais e outra a cores com scanner. Tens dinheiro que imprimiste? Também. Isto é uma máquina de dinheiro com um Não, mas tu projeto tens familiar. literalmente notas de 100 dólares que parecem impressas, só são verdadeiras. São verdadeiras. Quando eu preciso, vou lá tirar algumas. Enquanto queres fazer. Make it rain quando vais Mas aquela aos arma é strip. mesmo para fazer make it rain. Ah, aquilo é uma Aquilo é arma! uma arma de dinheiro. Ah, aquilo tem uma pistola ao lado, eu não tinha reparado. Eu vi que estavam umas coisas douradas e isto é uma pistola dourada de Make It Rain. Mas verás em breve, daqui a 2 semanas, que eu vou filmar isso. Ok. Para um Do teaser. próximo filme? Não. É Para um um teaser? teaser de uma peça de teatro. Ok. Que vai estar na Cultura Gesto. De quem é que é? É da Mala Voadora. Ok. Eu costumo fazer, eu e a Marta Simões, que fazemos sempre teasers que estão de alguma forma associados ao projeto. Ok. E eles dão-nos carta branca e nós fazemos o que queremos. E a nova peça chama-se Dinheiro. Era muito mais interessante se tivesse isto aqui sempre e um dia podia dar jeito ou recorrentemente dava jeito ter isso. Mas eu só comprei há uma semana, por isso É mas eu fixe. Não, mas era conto. ótimo que tivesse aqui há anos e ainda não tivesse calhado usar. Tinhas aí uma possibilidade de um dia. Ah. Desperdício e luxo ao mesmo tempo. Se isto fosse em vídeo, a ideia era depois de mostrar a minha casa, eu, quando me mandasse embora, vá, agora saiam daqui, disparava assim a arma com o dinheiro a cair em cima de mim. Sim. Acho que era um bom fim para esse episódio do Creed. Agora podes usar isso. E agora Mas vou-se já vai ter o embora. som aqui? Podes ir no fim, mas podes Ah, está usar bem. isso no. Ah, então pronto. Isto é tipo Guarda. clickbait. Guarda. Qual foi. Como é que tu disseste? E agora vão-se embora? Vá, agora saiam daqui. Agora vai. Agora saiam daqui. Pronto, isso dizes no fim. Ok. Vá. Agora saiam daqui. E vou-te esperar a. Estou a repetir isto para eu próprio decorar. Vá. Agora saiam daqui. Tá prometido. Eu vou-me esquecer. Eu não. Vá. Agora saiam daqui. Vá. Agora saiam daqui. Vá. Agora saiam daqui. Vai, isto vai acontecer. Vá. Agora saiam daqui. E pronto, também tens um pequeno pônei. Meu pequeno pony. Isso foi uma festa. O que é que isso foi? Eu acho que foi um jantar de Natal. Houve uma altura que todos os anos no jantar de Natal, aquelas trocas de prendas, até 10 € ou o que é, e deram-me esse pônei que cheira a morango. Fixe. E é cor-de-rosa E a cor de rosa. e roxo, com cabelo roxo, tipo Prince. Mas agora mudamos. E agora as prendas desses jantares de Natal são sempre de alguma forma que consigas consumir, tipo comida ou bebida, para que não haja desperdício de plástico e de outros materiais. Estou a tentar ver os teus livros, mas não consigo ler nenhuma, quase nenhuma lombada. Tens um sobre cinema e arquitetura. Falando deste livro. Valeu. É aquele cor laranja que está aqui mais à esquerda, no, na segunda a contar de cima. Isso deve. Na verdade, eu não sei se é meu, porque eu tenho imensos livros que não são meus, mas que, de certa forma, como eu também já emprestei muitos livros a outras pessoas, as outras pessoas têm livros meus, e por isso é esta troca que eu faço Sim. constantemente, ter livros de outras pessoas e outras pessoas terem livros meus. Ser um ser humano social, acho. Acho que é normal Ou. emprestar livros a pessoas e pessoas emprestar livros. Sim, mas depois. Calculo eu não Mas é percebo normal ficares depois sobre com eles pessoas. para sempre? O que acontece mais quando tu emprestas coisas ou quando te emprestam coisas é depois acontece a vida e as pessoas esquecem-se, deixam de se dar, nunca mais se vêem, etc. Eu há muitos anos, isto para aí há mais de 10 anos, tinha aquela coleção de livros que é o 33 e 1 terço, são sobre discos. Sei. E há um disco sobre o Let's Talk About Love, da Celine Dion. E o subtítulo deste livro é A Journey to the End of Taste. E é um livro muito engraçado sobre o que é o gosto e o bom gosto e o que não é o bom gosto, etc. Celine Dion agora está nas notícias porque ela não tinha bem a certeza da definição de camp ontem na Met Gala. Viu-se? Viu-se? Só que é daquelas coisas que, se ela fosse ler a definição de camp, qualquer coisa que ela faça e ela existir, isso próprio é por si só camp. Verdade. A Então Susan tu... Todd Sontag não chegou a escrever sobre ela, mas acho eu. Foi por isso que a Wasted Rita hoje publicou uma story no Instagram sobre que era um post a dizer what Celine... Como é que era? What Celine Dion would do? Não, Não, como é que é? isso é uma peça antiga dela. Ah, mas acho que não tem What nada a would ver Celine Dion do? com esta coisa do Met Gala? Se calhar deve ter voltado à baila por causa disso. Ok. É o que me parece. Mas, pronto, emprestei esse livro há muitos anos, há mais de 10 anos, a um conhecido jornalista de arte, arte, música, etc. E que Se não nunca mais quiseres devolveu. dizer, não podes escrever. Não, é nada de mal. Eu esqueço-me sempre que o vejo muito raramente. No dia, ele chamou-me na rua e esqueci-me. E eu esqueci-me de lhe dizer isso. Cumprimentar, não é? Esqueci-me de cumprimentar. É tipo, ouvi o meu nome e continuo a andar. Não. E eu acho que também ele emprestou-me uma vez o The Warriors, do Walter Hill. E eu fiquei com aquilo durante anos, mas depois devolvi. E leste? Não. O filme. É o filme? The Warriors. Ah! Já Warriors, sei. come out to play. Mas não tinha Sim. legendas. Tinha. Então leste. Ah, ok. Ler filmes. Ah, estás a tentar fazer a ligação para filmes Exatamente. ter legendas e narração. Aprendi contigo. Ah, fantástico. Por acaso não conheço nenhum assim. Não? Não. Mas há filmes assim. Não, tipo um filme chamado Past Perfect. Já ouvi falar. Um curta-metragem chamada Past Perfect, que passou no Indie Lisboa. Passei em Nova York e noutros festivais E noutros festivais? que não têm nome, são noutros festivais. É aquela coisa que tu dizes, Nova York, em Lisboa e outros Não. festivais. Posso dizer tudo para onde já passou. Estreou na Berlinale, depois esteve em Hong Kong, depois esteve em Nova York, depois esteve em Pamplona, num festival chamado Ponta de Vista, que é muito, muito interessante, que já é o segundo ano que vou lá. Mostra muitos pontos de vista. Mostra muitos pontos de vista. Passou no Go Short, na Holanda, que ganhou um prémio. Já nem te lembras da maior parte deles. É tipo, mais um Já. festival. Não, é sempre bom, é especial. Principalmente quando vou lá e tenho a oportunidade de mostrar o filme e falar sobre ele. Se não for, é como se não existisse, às vezes. Da mesma forma, por exemplo, quando eu faço o Q&As no fim, eu gosto sempre de ver o filme antes, porque se eu entrar na sala e sem ter visto o filme antes, então parece que estou a falar de um filme que não é meu. Ok. Assim, tenho a certeza que vejo o filme, ele existe e Mas posso falar sobre isso. não chega ao ponto em que te fartas. Se estiveste a fazê-lo, se estiveste a montá-lo. Ou vá, depois há um lado. Queres tu que montas os teus filmes? Sim, há um E lado. tu tens trabalho como montador de Sim, filmes de outras pessoas? há um lado meio de repetição. Sim. É por aí justamente que eu estou a perguntar por essa faceta de montador. Não. Mas eu gosto da repetição. Ok. Até mesmo, por exemplo, as músicas, o tipo de música que ouço, mesmo os filmes que eu gosto, são filmes e músicas que têm normalmente coisas em loop ou. Gosto da sensação de repetição. Estou a falar em Q&As, não me importo estar a repetir coisas. Porque calculo também as perguntas sejam sempre iguais. São. E quando não são, de já ter repetido tanto, já estou a responder a uma pergunta que não era igual, a uma resposta Isso igual. é terrível. Não, Isso porque é a terrível. maior parte das pessoas é a primeira vez que está a ouvir. Sim, está bem, mas isso é terrível. Quando tu perguntaste uma coisa e a pessoa responde outra, é frustrante. Isso já me aconteceu algumas vezes. Não é responder outra coisa, é responder, é dar assim um. Inclusivamente, responder a outra pergunta completamente, inclusivamente um famoso realizador barra produtor, argumentista de Hollywood. Escreve aí o nome outra vez? Sem é o Judd Apatow. É o Judd Apatow. Ele estava todo no modo de coisa, então ele respondia sempre outra pergunta que eu não tinha feito. Eu tive de mudar as minhas perguntas quando publiquei aquilo, a fingir que eu tinha perguntado aquilo. Porque ele estava-me a responder coisas que eu não lhe perguntei. E... não é isso que eu faço, atenção. Ok, e pronto, e é tipo, opá, ok, fixe. Está só a debitar as coisas que eu ainda já tinha ouvido a responder àquilo tudo. E eu estava a tentar fazer um bocadinho diferente. E não consegui. É muito triste. Enfim. É o quê? Portanto, tu ia já dar para estar só a mesma pessoa. Isso. Sim, aposto que eu também tenho dois escritórios, duas casas de banho, duas salas, uma delas é marquise. Sim, forte que sim. Acho que sim. Ah, eu tinha um. Peraí. Eu tinha. Tem o teu computador. Mas exato. Nós falámos do teu. Mas espera aí, que vou dar aqui um ambiente. Foi o que tiveste a ouvir antes. Forest bird song, relaxing nature sounds. Será que está muito forte? Birds chirping, real time, no loop, 2 hours. HD 1080p. Porque agora acabamos de mudar de espaço. Acabamos de mudar de espaço. Sim, fomos para a floresta interior que tens em casa. Sim. Com um lago. Bem-vindos ao meu lago, à minha floresta, ao meu jardim de inverno, okay. Como eu lhe chamo. Mas tu gostas deste vídeo? O vídeo em si. É que não é um loop. Eu sei, são 2 horas e 4 segundos de. O vídeo não é nada especial. Achas que houve várias tentativas de fazer isto e numa, tipo, eles queriam fazer 2 horas disto e de repente, sei lá, cai alguém tira uma pedra. Mas acho que isto é uma longa-metragem? Isto tem 2 horas. Então isto é oficialmente uma longa-metragem? Isto é oficialmente uma longa-metragem, sim. Sim. Pronto. Às vezes há realizadores que não fazem só curtas-metragens. Realizadores que sabem sustentar. Tens alguma coisa contra realizadores que só fazem curtas-metragens? Histórias e. Tu és tipo os prémios de Sofia que diferenciam. Eu sou os prémios de Sofia. E curtas-metragens? Eu sou os prémios de Sofia. Os Oscars também diferenciam entre filmes e curtas-metragens. Mas não é tão escante porque não o dizem tão, de uma forma tal. Eu já ouvi nos prémios de Sofia 2 vezes. E há filmes e há curtas-metragens. Ah, ok, sim. Quando há. Em Portugal e não só, realizadores que fazem curtas-metragens que são tão ou mais interessantes que os que fazem longas-metragens. Isso é o que tu dizes a ti próprio? Eu normalmente não falo sozinho, posso pensar isto de forma individual, mas normalmente não falo sozinho, por isso nunca digo coisas a mim próprio. Sim. Ok, pronto. Pensas para ti próprio? Justificando? Penso, sim. Conversa comigo próprio. Mas tudo na tua cabeça, portanto não diz, ok. E só por estar na minha cabeça não é real? É. Há um segundo, há uma sequela. 4K Forest Bird Song 2 Birds Singing in the Woods, no loop. Sim. Diz Birds Singing in the Woods, já não diz Birds Chirping. Já não fala em Relaxing Nature Sounds. Portanto, se calhar este é o outro em que os pássaros estão. Estão a cantar a sério e é mais movimentado. Só para contextualizar. É aquela coisa, tipo, imagina, tens um filme de ação, correu muito bem, o segundo tem automaticamente de ter. Tem de ser maior, tem de ter mais explosões, não sei o que. Há um caso paradigmático. Uhum. Michael Bay faz o Bad Boys o primeiro, vai em 96, né? Depois faz a sequela Bad Boys 2, 2003, tem muito mais explosões. Tem aquele plano que dá a volta, o típico Michael Bay, é o melhor de todos, que é o Martin Lawrence e o Will Smith. Tipo, o Martin Lawrence está ao telefone e dizem que raptaram a irmã dele. E ele desliga o telefone e diz, shit just got real, clássico. E depois, por razão nenhuma, eles vão a Cuba e destroem metade de Cuba com explosões. Porque era preciso escalar. A coisa, é o que acontece nestes vídeos também. Isto só para contextualizar, isto são vídeos que estão no YouTube e esta sequela está a seguir na reprodução automática. Sim. Pronto. E conseguimos perceber pela imagem o que nós estamos a ouvir tem assim um lago e umas gotas a cair de vez em quando, não se percebe se é chuva ou peixe, não sei. E o segundo, o que vem a seguir, daqui a 2 horas. Eu acho que são peixes. Claro, são peixes? Está ali a mexer no mesmo sítio. Ali. Ah, são rãs. São... Ah, rãs. Okay. Olha aqui. É isso. Eu estava a dizer aqui. Aqui está sempre a mexer no mesmo sítio. Sim, está sempre. Um trem full screen. O sítio que vai andando. Eu acho que tu podes mudar é o. Tenho, acabei de certeza que a minha net é rápida. Está no 1080. Claro, quem tem os escritórios tem uma net rápida, não é? Falar com o mundo, baby. Mas de facto, não sei se é a melhor resolução possível. Tu fala-me aí da resolução disto como realizador. Se calhar não foi. Aqui muito bem captado. Eu acho que. Captado. Se calhar o 4K está melhor. Não, mas o foco está lá ao fundo. Sim. Então, como aqui está desfocado, parece que está com menos qualidade. Mas lá ao fundo está bem bonito. Sim. Os tons de verde são incríveis. Então, thesilentwatcher.com. Exato. Vendas... Vão ver. O símbolo é assim um farol. Como é que será que é o site deles? Temos tempo de ir ver? Certo. Temos de fazer o que quisermos. Vamos ver aqui The Silent Watcher. thesilentwatcher.com. Mas há outro que é o The Silent... Moments in Stillness. Ah! Tem aqui várias coisas. Gallery. Tem fotografias também. Ah, mas eles deixaram de publicar coisas em 2015. Mas tem aqui umas fotos. Podiam ter várias sequelas. Mas isso não é... Isso não é o que eu estava a imaginar. O vídeo é que vai ser. Ah, o vídeo vai para o YouTube. Vai para o canal do YouTube. O que é que eles têm mais? Ah, mas eles têm feito, eles fizeram este ano. Ou seja, eles deixaram que foi de atualizar o site. Olha, tem a versão inverno, tipo... Sim. Lembras-te do Summer Jam, Winter Jam? Sabes o que é que eu estou a falar? O filme? Não, a música. O que é a música? Não, o filme que é tipo... Summer Jam... Agora tenho que procurar porque eu não sou... Summer Jam's alright. Exato, isso, 2004. Sim. No, foi um sucesso tal, depois surgiu o Winter Jam. Não, só me lembro. Que é uma balada igual à do verão. Ok. Para aquecer os corações nas noites mais frias. E há os contos do Romer, desta série. Mas que não é jam, infelizmente. São altas jams de fogo. São altas jams, são verdade. Jams de fogo. São sim, senhor. São sim, senhor. Se calhar referes o Michael Bay, mas... Não, prefiro o Homer. Sabes que nunca vi. Eu nunca vi nenhum filme do Michael Bay. Eu acho que não. Quase certeza. Armageddon. Não sei se vi completo. Acho que vi, de certeza que vi. Tens alguma noção dessa cena da câmara do Michael Bay? Olha, a repetição, ele repete quase sempre essa coisa de. Tal. Uma. Está um ponto fixo e ele anda à volta com a câmera. Um ponto fixo é o quê? Está de uma pessoa fixa ou qualquer coisa focada. Nem sempre, eu acho que nem sempre é uma pessoa. E ele anda à volta com a câmera, assim, um movimento de câmera. É pré ou pós-Matrix? Ah, é, o primeiro, o Michael Bay começa a trabalhar antes do Matrix. Nós não devíamos estar no computador porque as pessoas não estão a ver o que é que nós estamos a fazer no computador. Mas vamos mostrar a ti. Vamos tirar aqui. Isto é do The Rock. O Bayham. Onde é que ele mostra aqui uma. Os Transformers é dele? É. Todos? Não. Há um ou outro que não é. Olha, este é o que eu estava a dizer, okay. Do Bayham. Ela vai fazendo sempre. Ah, é bonito. Eu não sei se eu cheguei a dar a volta completa quando eu disse 360. E é assim em slow motion ou está? Sim, sempre em slow motion. E este ele desliga o telefone e diz assim: shit just got real. Será que eu estou a fazer um bocado de black voice? Pareceu, mas eu não quis dizer nada. Pá, olha, peço desculpa, não queria. Pronto, é nesta onda. O Michael Bay é um artista visual como poucos, tem uma gramática visual que ele criou, não, raramente faz sentido. Olha, o Tarantino a imitar mais ou menos a onda da coisa. Raramente faz sentido em termos de histórias e etc, mas ele é um artista visual. Não, mesmo. Bastante talentoso. Os Transformers são uma porcaria, mas visualmente. Não, os Transformers... Eu acho que já vi pelo menos um. Ok. No Natal ou assim. Eu nunca vi um Transformers na vida. Não? Não. Eu não sei. Acho que não consigo falar sobre. Este sobre é o primeiro Bad Boys. Ouve, não podemos parar a ver isto, senão. Vais vendo um bocadinho, vais. Não, porque eu quando começo a ver, depois eu não consigo falar porque fico. Podes falar, podes comentar, estás a ver? Isto ainda por cima é um vídeo daquele canal do YouTube que é o Every Frame and Painting, portanto está um diretor de fotografia a comentar isto. Eu não sei se ele é diretor de fotografia, se é editor. É, eu acho que ele é montador. Isto aqui é o Mark Wahlberg no Pain and Gain, que é Mark Wahlberg e The Rock. Isto é o primeiro Bad Boys, com o grande Joe Pantoliano. Olha, antes do Matrix, vês? Ok. O Tyrese Gibson e o outro gajo que é dele. Esqueci o nome dele, Las Vegas. Josh Duhamel, não. E isto é o quê? Pearl Harbor. Pearl Harbor é dele? Uhum. Ah, isto que era o... É. Isto é uma mistura aqui muito grande de filmes. Sim, ele está a falar de... Porque agora estava no Jurassic Park. Sim, ele estava a falar de olha, coisas de... Jurassic Park. O que é que foi? Dinossauros. Sim, ele estava a falar de referências visuais, etc. Era aqui tanta coisa a passar-se. Luzes verdes. Sim. Isto é o próprio Michael Bay, é um cameo dele. Isto é o West Side Story, como sabes, com toda a gente pintada para parecerem uns latinos. É. Eu sei. Acho que é um dos filmes favoritos do gajo. O gajo copia, vai buscar aqui muitas coisas. É o que dizem neste vídeo. Estás tu a descobrir um Transformers. Vê as grandes referências. Visualmente o Transformers é incrível. Nada menos. E muito feio também. E muito feio. Eu nunca vi o Transformers. Isso acho que é o The Rock. Isto é um Transformers. Tens Shia LaBeouf. The Rock é aquele com o Nicolas Cage e o Sean Connery sobre fugir de Alcatraz. Este vídeo é muito confuso porque como estamos a ouvir só os sons da natureza. Sim. E não ouvimos o diretor de fotografia a falar, há uma mistura muito grande dos filmes do Michael Bay com outros filmes. Sim. Que não, às vezes não percebo a ligação. Mas é bom também não percebermos a ligação. As referências? Star Wars? As referências que ele tem. Ah, é um bocado rebuscado. Star Wars para Liber. Não, ou então é isto. Está a fazer exatamente os mesmos. Acho rebuscado. Tipo de coisas. Mas pronto, o Michael Bay é um artista. É eu um concordo. Artista visual como poucos. Retrospectiva Michael Bay no mate já. Sim. E pronto, não sei. Eu lembro daquela vez que o Pedro Costa programou Cinemateca um ciclo. Uhum. De filmes. E ele pôs O Planeta dos Macacos. O segundo da trilogia, porque que tinha estado no cinema tipo 4 meses antes. Mas os filmes são melhores do que o Transformers. São. São mais bem pensados, mais são. Ponderados, mais coisas. Ah! Isto é aquele dos clones. Não, em termos narrativos, os Transformers é um desastre. Aliás, não faz sentido nenhum. É o Fast and the Furious vai a Godzilla. Sim. Já existia Transformers antes da versão cinematográfica? É a adaptação de alguma coisa? Dos bonecos, dos brinquedos. E isso é uma coisa? Depois houve das imagens, dos 80, etc. Ah. Mas acho que primeiro eram brinquedos. Mas já existia a narrativa. Ah, tu não sabes qual é a narrativa? Não sei, são carros, sei, que estão disfarçados de aliens. Tarzan. Este vídeo é um disparate. Pronto. Hã? Não sei que filme é este. Com o Ed Harris no fim e depois é o fim do Fargo. Se quiserem ver este vídeo online em Michael Bay. Michael Bay quê? What is Bayhem? Bayhem. O que é Bayhem? É isso, é toda esta coisa do Bayhem. Toda esta coisa. Pronto. E continuando no Relaxing Sound. Pronto. Portanto, tu és um fã da saga Transformers? Já estabelecemos? Sim. Se foi isso que não, já estabelecemos que tu viste filmes do Michael Bay. Só que não sabias. Sim. Tu viu o Pearl Harbor? Viste o Pearl Harbor? Vi. Viste o Pearl Harbor? Desculpa, estou a comer uma... Fui eu. Ah, foste tu? Eu disse, viste o Pearl Harbor? É que estou a comer agora uma goma de Coca-Cola. Estava a gozar comigo, não estava a gozar contigo. Viste o Pearl Harbor? Vi um ou dois Transformers, não sei. Acho que foi isso. The Rock? Não. Não. The Rock foi tipo... Rock é tipo 96. E é aquele... 2 anos seguidos, o Nicolas Cage faz... filmes, grandes filmes de ação de Jerry Bruckheimer, que era um produtor dessas coisas, e é o Conner logo a seguir. Foi 2 grandes anos para Nicolas Cage. Estás a rir? Então, não és fã de Nicolas Cage? Eu não sou fã assim de nada. Sim, nem ninguém. Tu odeias atores? Não odeio atores. Sei lá, simplesmente não sigo o trabalho de nenhum ator em específico, a não ser que sejam meus amigos. Ok. Mas assim, eu não sou, não tenho assim ídolos. Não tenho assim. Por isso, quando as pessoas falam, vou ver o meu filme do Nicolas Cage. Sei lá, não vou ver o meu filme do Nicolas Cage, vou ver o meu filme onde o Nicolas Cage entra e fez parte. Claro. Uma milésima parte do que é um filme. Sim, sim. E por isso é que. Tu achas que eu odeio atores simplesmente porque eu só não considero que os atores sejam importantes, uma parte essencial de um filme. E tu, voltando ao Past Perfect, que ainda não explicámos o que é. Exato. A curta-metragem que em Portugal teve estreia no Indie Lisboa, no Festival de Cinema Independente Indie Lisboa, que ainda está a decorrer até domingo, acho eu. Até domingo. E se tiverem a ouvir, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Dia... Quarta quem? Quarta-feira, dia 7, 8. Ah, exato, hoje é dia 8. Isso foi ontem. Estás a perceber? Isso foi ontem. Já passou há muito tempo. Ontem já foi. Ontem já. Mas... Tu estás a falar no futuro. Sabes que se analisares bem o Past Perfect, neste momento ainda é no futuro. Porque começa a dizer que o tempo presente do filme é este verão que vem aí. Sim. Porque ele fala, ele ou ela, ou não importa o género, porque não conseguimos associar. Aliás, há uma coisa interessante, e que fala em repetição, eu já repeti isto várias vezes, mas se só estiverem a ouvir isto pela primeira vez, só para contextualizar, este meu novo filme, a narrativa, se lhe quisermos chamar, diálogos, aparece em forma de legendas. Então, o espectador tem que ler para acompanhar uma parte da narrativa. E uma das coisas que aconteceu quando eu mostrei o filme, não em Lisboa, noutro sítio, foi que houve uma rapariga que me estava a falar de uma parte do filme que era uma parte a parte da mulher em Los Angeles. E eu não percebi o que é que ela queria dizer com a parte da mulher em Los Angeles. Porque não há nenhuma identificação sobre Sim. um homem ou uma mulher em Los Angeles. E só depois é que eu percebi que o que ela estava a referir é, como ela era uma mulher e estava a ler as legendas, achou que quem estava a falar com ela, através das legendas, era uma mulher. Isto a partir de... Eu já não sei porque é que eu contei isto. Estamos a falar de atores e de não identificas o género da pessoa que narra o filme? Através exato. Das legendas. Exato. Aquilo é uma narração. Exato. Podias estar a levar a mal, dizer que aquilo é uma narração. Não, é uma conversa... Como é que ele era em peça? Porque aquilo é uma adaptação de uma peça do Pedro Pinho. Uhum. Fiquei um bocado curioso. A peça é incrível. Mas o que acontece na peça? Na peça há um contexto que eu não tenho no filme, que eu retirei, que é o Pedro Pinho está no centro do palco a ler uma conversa e à frente dele... Tem um dinossauro insuflável que está como se fosse numa sessão de psicoterapia ou de... como é que se chama para regressar ao passado? Uma espécie de terapia. Não tenho a ver com... Não sei. psicanálise, está a fazer psicanálise. Ok, psicanálise. Com psicoterapeuta. Sim. Ok, regresso ao passado, psicanálise. Dentro do. Sim. Então o psicoterapeuta está a tentar perceber com o dinossauro o que é que se passa com ele, que o presente dele está. Ele sente que o presente não está bem. Então o que o psicoterapeuta faz é tentar regressar ao passado é uma expressão horrível, é tentar recuar para perceber qual é que é a origem do seu mal-estar no presente. E então há uma conversa direta entre este dinossauro insuflável e um psicoterapeuta. E o Pedro Pinho faz as duas vozes, quer do dinossauro, quer do psicoterapeuta. E também há uma espécie de love story ali no meio, que também não está no filme. E a peça é isso. Mas então, tu quando decidiste adaptar aquilo, tipo, viste e decidiste isto é o meu próximo filme? Não. Pois há outro elemento na peça, que é um filme atrás, que o Pedro me convidou para produzir imagens para a peça. Eu nunca tinha visto a peça e ele enviou-me o texto e disse-me para eu fazer quase o que eu quisesse. Deu-me assim uma lista de coisas que ele gostava de ter, porque achava que seria importante para perceber alguns momentos da peça. O que é que tinha essa lista? Tinha elementos históricos, era uma folha A4 e tinha até links do YouTube escritos. Que sabes que não dá para carregar, tive que estar a introduzir as letras e os números. Mas uma folha A4 tipo. Uma folha A4 impressa. Impressa. E em vez de ter o nome do vídeo, tinha tipo youtube.com/watch.vtm. Vocês artistas nunca ouviram falar de e-mail? Já ouvimos, mas também é bom estar em contacto com as pessoas. Não, mas podes estar em contacto com uma pessoa e enviar por e-mail em vez de estar a escrever. Não, quando digo contacto é mesmo juntarmos a perna uma à outra. Ok. Que é o que eu faço nas minhas reuniões de trabalho e agora vou-te fazer levemente. Só para isto ficar mais weird. Momento do Me Too. Quando é o convidado, não é? Ah, ok. Se fosse o contrário, não é problema. Pronto, sim. Se fosse tu. É uma situação de poder. Tu achas que eu tenho mais poder do que tu neste Claro. Momento? Até porque tu podes cortar agora coisas na entrevista que eu não disse e mudar vou descontextualizar e vou pôr. E descontextualizar. Tipo... Não sei. Se bem que era mais interessante contextualizar esta conversa do que descontextualizar. Como é que se fala, tipo. Como é que se chama aquelas pessoas que acreditam na superioridade da raça ariana? Não me estou a lembrar ainda. É um quê? Não me lembro. Eu há palavras que faço para esquecer. A pérola é supremacista. Diz lá. Eu não digo. Vês que me estás a obrigar a dizer coisas. Tu, depois eu vou descontextualizar e eu sou supremacista branco. Pois tu que acabaste de dizer isso, tens noção disso. Isto está entre aspas. E se alguém quiser pegar nisto e pronto, e tentar acabar com a minha não existente carreira, acho que sim. Jomi, se tiveres ouvido, por favor, faz isso, que tens muito tempo livre. Meu Deus, isto é horrível. Eu não sou supremacista branco. Não. Enfim. E agora as provas que não és? Não há. Ah. Acho que ninguém. Acho que isso é quase tão. Haver provas irrefutáveis de que alguém não é supremacista branco é uma coisa. Nós vivemos num mundo muito racista e tu não acreditares que és racista não faz de ti não racista. Completamente. É um esforço ativo que tens de ter sempre. Não sim, há, sim. Ninguém está. Não há um get out of jail free card tipo Monopoly. E portanto, tu vais ser sempre racista. Vais continuar a ser. A ideia é tentares ativamente não ser e vais cometendo erros. E todos somos racistas muitas vezes. E o importante é perceber isso. E, pois, tu estás a dizer isso? Falando a sério. Pensar uma vez se fores acusado, podes usar esta gravação em tribunal? Sim, dizer tipo. Não, como get out of jail free card. Ok. Olá, senhora juíza. Ou senhor juiz. Eu posso confirmar que o Rodrigo Nogueira. Mais uma vez, assumiu os géneros da juíza. E disse, senhora juíza, é o juiz. Sim, eu sei. Mas assumiste primeiro que ia ser uma juíza. Acho isso. Porque em termos cinematográficos, se calhar. Ou televisivos. Como é que se chama aquela juíza famosa? Judge Judy. Acho que vem daí. Afinal, tinhas o juiz decidido, porque nos anos 90 não podias ter mulheres. Era proibido. Era mesmo? Não. Ah! Era proibido ter mulheres na televisão, era mais proibido. Ah, ok. Mas estava tipo na só no menu chuva de estrelas. Portanto, então tu, essa folha tinha links de YouTube. O que é que essa folha tinha? Tinha links de YouTube, tinha referências históricas, tinha imagens que ele foi encontrando, tipo, de padrões, como se, desde... Eu acho que não estou a imaginar, mas tinha padrões, tipo, da Mesopotâmia, com... Também tinha, assim, tipo, azulejos, formas geométricas, formas animais, mas era tudo muito vago. Porque eu também não sabia que género de imagens é que poderia ter a peça, porque era importante que fossem, por um lado, abstratas, mas por outro lado, muito concretas. E eu li o texto, fiquei... adorei, achei mesmo incrível, e achei que tinha tudo a ver comigo. Ele tinha visto os meus filmes anteriores, e por isso também achou que fazia sentido eu produzir imagens para o projeto, e comecei a pensar numa espécie de cassete que fosse encontrada, cassete mini DV com imagens de 2017, ou seja, que em 2030, 2050 encontrassem. Porque mini DV? Porque era o formato que tinhas à mão. Porque também, como o texto tem estas brincadeiras com o tempo, achei que fazia sentido ter um registro na imagem que fosse também de um outro tempo, e houvesse sempre esta confusão datada de quando é que são as imagens. É que mini DV é tipo uma janela mínima de tempo em que aquilo... Mesmo. É tipo, nada, é que o Hi-8 ainda é tipo, são décadas. Sim, sim, aquilo foi aqui entre final dos anos 90 e 2005. Sim, e depois... acabou, já não há uma... E acabou. Mas temos que é um formato que não é assim muito especial. Sim, é feio. É feio. Quer dizer, agora como é feio, passa a ser bonito, não é? Sim, está bem. Tem problema. Mas a ideia era essa, era produzir imagens que não se sabia de que tempo é que eram, mas que tivesse sempre associações com o presente de 2017. Um iPhone daquele momento, o fidget spinner, que era o objeto do momento, mas depois sempre provocar esta confusão. Congelei o fidget spinner, como eu se fosse... Eu vi o filme, vi tipo... Isto é um artefacto do passado, nem sequer penso que é um fidget spinner, já não lembrava, e foi agora tipo, ah! E por isso é que também... Então, tipo, isto é um artefacto do passado, uma coisa que já aconteceu e eu não faço ideia do que é. Isto foi há 10 anos. E fomos sempre à procura desse elemento. Quando lançamos em Berlim, lançamos um hashtag, que em fevereiro de 2019 também já ninguém usava hashtags de nada, porque foi o que foi. E uma semana antes tinha sido aquela coisa do 10... Years Challenge. Então fizemos um 65 Million Years Challenge. Sim, sim, sim. Que sabíamos que quando estreasse em Berlim já ninguém se ia lembrar desta porcaria, deste hashtag. Então mais uma coisa que no presente teve imenso impacto, e passado uma semana já ninguém sabe. E todas as imagens que produzi foi sempre à base desta brincadeira. E depois decidiste fazer um filme. Depois a peça estreou. Isso já está feito. E eu continuei a pensar. Eu gostei muito das imagens que produzi e gostava muito do texto. E o texto era como se fosse uma aula de história que conseguisse explicar o porquê. Porque nos meus projetos anteriores há sempre qualquer coisa de muito melancólico, ou uma procura de uma espécie de tristeza, ou tentar transpor uma tristeza, seja através de ruínas, de pedras, de flores. E então fazia sentido eu fazer um filme à procura desta razão para eu fazer estas coisas. E já que não faço psicoterapia, nem nem, psica, nem, psicanálise, nem, nem psicanálise. Achei que fazia sentido ter um filme que pudesse andar à procura desta explicação, porque nem eu sei e é muito difícil de definir. Então comecei a remontar as imagens e pus o texto que ia adaptando, cortando, porque o texto é muito longo, e fui cortando e transformando numa coisa mais simples. Fui pondo em forma de legendas em cima da imagem para que pudesse trabalhar o ritmo das imagens. Mas fizeste imagens novas para o filme? Não. Fiz, produzi algumas. Assim, a grande base são as que são utilizadas na peça, mas produzi novas imagens para o filme. Eu estou-te lembrei a dizer fiz e tu produzi. É só para ocupar mais tempo do podcast, porque produzi ainda são, é quase um segundo, sim, e fiz sim. É um terço. Não, e lá uma hora de, dá corpo de substância, estás a dizer, e houve um dia que eu percebi que estava feito e comecei a mostrar, e as reações foram muito inesperadas, porque não estava à espera de que fosse um projeto tão, tão bem recebido e tão, e que ficam, as pessoas ficam muito emocionadas e muito, e que vêm falar comigo porque lhes tocou de alguma forma, e isso é muito incrível. Eu estou um bocado mais baixo, então tenta perceber se ainda só via isto. Posso pôr um bocadinho mais alto? Não, não, eu não sei, não, se não, fica, não. Se depois é, fica demasiado. Eu acho que é mau ter isto. Sempre que vejo. Ficou giro ao bocado. Ai, por só tentar... outra coisa para acrescentar. Mudou. Mudou ou não? Não? Não, continua igual. Não mudou nada? Mas estava mais agitada a água. Por falar nestes sons, sim, que estamos a ouvir ou não, de Jungle e Forest Bird Songs, todo o projeto não tinha som. Sim. Todos os filmes, os filmes que eu produzi para a peça não tinham um som, e eu tive então que também estar a trabalhar as imagens e à procura de sons que pudessem fazer parte. De onde é que eram estes sons? De internet. Tipo de coisas destas? Sim. YouTube Converter e Free Sound. Free Sound? Sim, é tudo não free. Não tens medo, é tudo free, pois. É isso. Se bem que todo o projeto, em termos do que veio do Pedro, já é em si bastante complexo em termos de direitos de autor, porque o projeto é, vai buscar muitas e muitas e muitas referências para explicar, sim, aquelas coisas todas do tempo. É tudo a partir de textos que existem, uhum, de artigos e de, por exemplo, a parte do ISIS, sim, é um artigo do The Guardian, etc. E a música dos Beatles e, uhum, e por aí, por aí. Sim, não vamos ir por direitos de autor, senão. Sim. Eu, estamos a falar destas coisas que são bastante, sei lá, pode parecer bastante. Como é que eu ia dizer isto? Alguém está a apanhar isto, pode parecer, não querendo usar a expressão pretencioso, uhum, parecer uma coisa. Estamos a falar de um filme em que, na sessão em que eu vi, há tipo 5, 6, 7 gargalhadas grandes de, ou mais, estou a ter uma estimativa bastante conservadora, gargalhadas bastante grandes da plateia inteira, uhum, tipo, tem momentos mesmo de coisa, não é, estavas a falar da própria melancolia, tristeza, etc, e estas coisas de um dinossauro que está triste e etc, não é, estamos a falar de uma coisa que tem piada. Sim. É só tentar dar essa. Sim, sim, para não. Para não parecer que é. Isto é muito triste e. Não. Não, eu acho que quando faço filmes preocupo-me. A ideia de pensar em fazer um filme para uma audiência é muito estranha. Mas eu quando faço filmes penso. Qual é que. Quando estou. Ainda por cima começou a montá-los. Tenho uma preocupação que seja ao menos um momento agradável, uhum, e divertido e complexo e várias coisas. Da mesma forma que quando estou a falar contigo, eu podia estar muito mais calado, mas sei que vai ser muito mais chato se eu não estiver constantemente a falar. Por isso eu tenho a preocupação de estar sempre a falar e tentar ser o mais agradável para a pessoa que está a ver ou a ouvir. Estás a dizer que quando faço filmes tu tens várias curtas-metragens dentro disto, como Flores, de 2017. É o mesmo ano da peça? Sim, o filme estreou no mesmo ano em que a peça começou a ser feita. Portanto, é o fim de uma coisa e o início de outra. Ok. Foi feito no ano anterior. E que mete lá o barulho, o Walk and Talk, o Festival dos Açores? Sim. Tu ias explicar que só parcialmente? Não, nós fizemos. O Flores teve apoio do Walk and Talk de várias formas. Mas tu foste artista convidado? Sim, estive inserido numa das residências. Sim. Quer no ano anterior à rodagem, quer na rodagem. Sim, eles fazem essa coisa, depois os artistas voltam lá. Sim. Não, que era antes das rodadas, as rodagens e para mostrar o filme. Por isso fui 3 vezes seguidas ao festival e para mim fazia todo sentido associar o projeto ao festival, porque é um festival de lá, são pessoas que realmente conhecem as ilhas, que sabem quem é que são as pessoas certas com quem falar, desde procurar hortênsias, a espaços, a alojamento, porque ir assim para um sítio novo sem ter o contacto com pessoas que conheçam é muito mais difícil e por isso é que foi muito importante também estarmos com o Walk and Talk, que é um festival que eu gosto muito. E disseste... Não, mas disseste que era só parcialmente. Porquê? Não, parcialmente porque eles são uma parte da produção do filme, pois o filme também teve... O Walk and Talk não fez necessariamente produção, claro, do filme, que... sim, acolheu, sim, o projeto. Ok, sim. Porque era uma produção da Black Maria. Etc. Sim. E envolve pessoas. E há pessoas. E não. Vozes. E vozes, e abelhas, e flores. E pessoas. Pessoas tipo carne e osso, não. Mas só. Eu não tenho nada contra pessoas. Não tens nada contra pessoas? Não, aliás. Acho que há um monte de razões para ter coisas contra pessoas. Nós, seres humanos, não somos assim tão fixes. Não, eu também acho de que todo, não. Portanto, mas por isso é que eu estou constantemente. Não digas que não tenho nada contra pessoas. Não tenho nada contra pessoas, como não tenho. Sei lá. Eu tenho algumas coisas contra algumas pessoas. Mas depois há outras pessoas que eu gosto não, muito. Nós, como seres humanos no geral, mas, não é. Mas eu já te disse que para mim é muito difícil, por exemplo, da mesma forma, pensar que faço filmes para uma plateia ou para uma audiência. Eu também, quando penso em pessoas, não penso nas pessoas no geral. Quando penso em pessoas, penso nas pessoas que gosto. Sim. Não, mas aí tem pessoas que falam e existem. Que se mexem. Cobriste mesmo tudo. Tudo. Foi tipo mesmo um artista completo. Foi. E foram pessoas, e por acaso acabaram por ser pessoas muito incríveis. Que era, eu nos meus filmes anteriores ao Flores, sempre trabalhei sempre ou com pessoas, ou com amigos, ou com pessoas que já conhecia, e acho que no Flores foi a primeira vez que andei à procura de pessoas novas para entrarem no filme. E acabou por ser muito compensador, porque percebi que existem outras pessoas que eu ainda não conheço, que vale a pena conhecerem. Achavas que conhecias todas as pessoas que valia a pena conhecer no mundo? Eu acho sempre. Mas depois estou certo. Porque a tua vida já está completa, portanto, adeus. Já está tão bem. Já está? Pronto, então adeus. Sim. Mas depois estou, tipo, uma vez por semana, não, uma vez por mês, se calhar conheço alguém que pensa, olha, ainda bem que saí de casa. Pronto. Pensava que era tipo, dizias, tipo, tenta entrar alguém, uma pessoa nova, e diz o vá, agora saio. Como é que era? Vá, agora saio. Ai, era. Não era fora daqui. Vá, fora daqui? Vá, agora fora daqui. Agora fora daqui. Era assim? Acho que sim. Não me lembro bem. Vá, agora fora daqui. Vá, agora fora daqui. Vá, agora fora daqui. Aposto que não era, mas vamos forçar agora a dizer, daqui. E quando isto acabar, depois ainda vamos forçar uma terceira. Uma terceira vai ser adeus, beijinhos. Pá, tipo um jogo de telefone estragado com a nossa memória. Que é. Parece-me bastante interessante. Quem estiver a ouvir e só me tiver puxado assim para a frente e só tiver ouvido este. Eu fiz em todos os episódios. Sério? Não consigo. És a única pessoa que faz isso, provavelmente. Há uma coisa muito engraçada, que eu estou a falar num podcast, mas eu não consigo ouvir podcasts. Então? Porque eu não tenho paciência para estar a ouvir. Claro. Só. E não tens a concentração, essas coisas? Sim. Sim. Achas que algum dia vais publicar em livro estas conversas? Sim, claro. Acho que faz todo o sentido. Eu acho. Faz sentido. Olha este, olha. Eu não pus, por acaso não pus isto, por acaso estava a arrumar este livro. Puseste aí de propósito. Não pus, não pus. É uma conversa do género que tu podias fazer. Tipo, espera a nossa conversa, olha. Como é que está? Então, o que vamos comer? Eu vou pedir o arenque e depois o... Eu vou pedir o peixe. Sim, o merlo. Então, o texto podia ser um... Eu tenho amigos que são em versão livro. Era preciso ser eu a transcrever disso, pá, não acontece. Não, então arranjas... Alguém para transcrever. Vais pagar essa pessoa, como é óbvio. Ok, mas logo aí já tenho que gastar dinheiro. Sim, mas podemos trabalhar para que encontremos apoios. Sim, pessoas que estejam interessadas. Toda a gente vai querer este livro. É mesmo, tipo, vai haver uma guerra, uma tipo bidding war. Toda a gente, mas achas que eu faço filmes para toda a gente? Fazes filmes para os festivais, essas coisas? Faço filmes para... Acho que existem festivais de... Acho que existe o equivalente a festivais de editoras e público. Não sei se já ouviste falar, por exemplo, na Feira do Livro. Sim. Que é uma espécie de Indy Lisboa dos livros. Sim. Podias mostrar aí o livro, por exemplo. É. Sim. Vai haver um bidding war para publicar este livro. Se ao menos conhecesse uma artista que trabalhasse bem com palavras. Né? Não me estou a lembrar de ninguém. Também não. Não sei, é por aí. Além de vídeos de YouTube, longas-metragens de YouTube de 2 horas sobre a natureza. Uhum. De que é que tu abertas? Pronto, tu eras pequenino e decidiste, eu vou para a escola de cinema. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não. E nunca foste para a escola de cinema? Isso aconteceu. Ah, não decidiste ir. Um dia acordaste e estavas na escola de cinema. Foi isso? Quase, porque é muito bonito teres dito um dia acordaste e calhaste na escola de cinema, porque a sensação que eu me lembro é mesmo essa. Era a tua segunda escolha e não entraste na primeira, foi isso? Não, entrei na primeira, mas... O que aconteceu foi que eu, depois do 12º, que não fazia a menor ideia do que é que ia fazer, mas sempre tive, como provavelmente diriam os meus professores, jeito para as artes. Eu sabia que ia fazer alguma coisa relacionada com arte, organizava alguns... Cheguei a organizar e a escrever algumas peças de teatro para fazer no secundário. Sobre o quê? Como é que chamava? Não vamos falar sobre isso. Diz só o título de uma. Não consigo. Ah, consegues. Quem quiser que vá descobrir aos arquivos da Escola Secundária de Monserrate de Viana do Castelo, deve haver lá. Não, isto não é secundário, isto é pré-secundário. É, ciclo? Ciclo? Quinto ou nono é o quê? Ciclo? Não sei. Segundo ciclo? Terceiro ciclo? Pronto, do quinto ou nono, é aquelas. EB. EB 2-3. Eu sou burro. No secundário já estava. Já era mais em formato instalação e pintura. Ok. E quando acabei o 12º, eu não sabia o que ia fazer, e também o facto de ter chumbado a matemática. Eu sou tipo todos os clichês, jeito para as artes, chumar a matemática. Fico mais um ano. E para encostar à mesa com o cotovelo, uhum, e carregar no espaço, e estava tipo, estava a fazer play pause, play pause, play pause, play pause, play pause, estava um efeito incrível. Se tivesse um bocadinho mais alto, tinha dado para ouvir. Alguém há de isolar isto e só ouviste lá ao fundo. A mesma pessoa que vai transcrever estas entrevistas. Sim, a mesma pessoa vai isolar lá ao fundo. Isto. Continua, desculpa. Má matemática e fiquei mais um ano à espera de passar a matemática, depois do 12º, quando todos os meus amigos entraram nos cursos e estavam-se a divertir e a começar a sua vida adulta. Eu fiquei uma espécie de um ano a dormir, à espera. Tinhas um excelente centro comercial em Viana do Castelo? Agora esqueci-me do nome. Que é uma fábrica. Que é uma estação de comboios. Uma fábrica. Não é uma fábrica, é uma estação de comboios. E ao shopping, sim, porque eu morava ali perto. Os meus pais namoram. E é literalmente isso. Eu praticamente acordei e estava na escola de cinema. Eu não me lembro desse, não me lembro bem desse ano. Ok. Não faço ideia como é que escolhi ir para cinema. Não me lembro do dia em que eu fui ao site da STC e pensei, olha que boa opção. Mas havia tipo, Vendo Castelo tinha cinema? Esse shopping tem um cinema? Tem, mas... Não frequentavas? Não, muito. Era para tocar? Tinha. Tínhamos um bom cineclube. Sim. Que ainda existe. Mas frequentavas o cineclube? Ou tínhamos um bom cineclube, mas eu não ia lá. Não, tinha. O que é que vias lá? Pá, lembro-me de ver... assim, dois que me marcam. Desculpa, estou a pensar enquanto estava aqui a fazer estes barulhos com a boca. Só se podes pensar. É porque agora lembrei-me de uma coisa que nunca tinha pensado. Ainda não é proibido, agora com o politicamente correto, qualquer dia pensar é proibido. Mas por enquanto, achas? Por enquanto. Estás a criticar o politicamente correto? Nunca pensei ouvir isto. Mas há dois filmes que me marcam e um deles tem a ver com este filme, com o meu novo filme. E eu nunca tinha pensado nisto. Okay. O primeiro foi o E Tu Mamá Também, do Cuarón, que eu vi quando tinha 14, acho eu, e foi, ou menos. O filme é para aí de 2001, deve ter chegado cá um bocadinho depois, acho que era 2001. Eu não vou conseguir fazer estas contas, lembras-te que eu chumbei a matemática, certo? Não vou conseguir saber que idade é que tinha. O filme é para ou é o ano 2000 ou 2001, eu lembro que me emprestaram isso em DVD. Então, se eu tenho 30, que idade é que tinha? É fácil, não é? Tu nasces em 1988. Portanto, no ano 2001 tinhas 13 anos. Pronto, estava certo. Quando é que fazes anos, não é? Julho. Mas eu não sei quando é que o filme estreou. Pois. Mas era verão. Ok. Pronto, tinha 13, 14. Não, mas também estreou-se no cinema comercial lá ou foi o cineclube? Não, cineclube. Então foi depois, não é? Muito, é tipo um mês depois. Ok. Os filmes vêm para Lisboa e para o Porto. Sim, mas... Ficam duas semanas e depois vão para os outros sítios. Sim, mas tenho a ideia que os cineclubes também não andam tão dependentes do calendário de estreias, ou andam? Claro que andam. Andam. Mas às vezes eles passam coisas mais antigas, que há uns anos, não sei o quê. Não andam tão dependentes do calendário de estreias nesse sentido. Têm uma liberdade para fazer o que quiserem. Podem ter mostrado isso uns anos depois. Sim, mas a sessão de Viana, por exemplo, semanalmente são filmes que estrearam ou que estão em sala. Ou, não sabia como é que funcionava. Sim. Depois tem outras atividades paralelas, mas. Okay. A sessão fixa semanal. A sessão semanal. No filme, okay, e passou o Itumama também. Eu fiquei. E isso tem que ver com o Past Perfect? Não, eu a seguir. Porque era. Sexualmente era muito estimulante e acho que foi a primeira vez que vi no cinema assim. Imagens que eu sabia que eram da minha que faziam parte de mim, mas que eu se calhar não pensava muito sobre elas, tipo pessoas a masturbarem-se ou relações a três ou não sei, coisas que eram incomodativas de, ou que não tinha a possibilidade de pensar, mas que eu já começava a senti-las, e de repente vi um filme que fazia todo sentido para aquilo que eu andava a pensar, que era a adolescência e provavelmente a masturbação. Pronto, isto é o primeiro filme que eu lembro-me de ver assim mais que mexeu comigo de uma forma mais emocional, que não era só um filme que se vê e que se acaba. Sim. E o segundo que eu me lembro foi o Dancer in the Dark. Okay. que também lembro-me de ser assim uma desgraça, de chorar imenso, de ser muito na altura devia pensar que era assim, um filme muito artístico, feio. As canções eram lindas, não me lembro se já conhecia a Bjork ou não. Depois até pedi nos anos o álbum do Selma Songs, e tem a ver com o Passo Perfeito, porque há uma parte no Passo Perfeito que fala sobre esse filme. Uhum. Da Bjork ficar toda cega. Sim, vamos. Pronto, só isso, nunca tinha feito a conexão. Foram esses dois filmes que se marcaram? Assim, do cineclube, sim. Mas depois alugava DVDs. O quê? Eu no secundário era o maior fã do Magnolia. do Paul Thomas Anderson. Sabia o filme de trás para a frente, okay. Até porque dá jeito. E repetição, trás para a frente. 3 horas. Repetição, 3 horas. Já havia internet e por isso eu sabia as teorias todas da Bíblia, da... Sabes o que é que estou a falar? Dos sapos, dos sapos, daquelas referências todas que vão. Sabes melhor do que eu, são sapos ou rãs? Não sei, não. Frog é... Afinal, não sei, estás para a frente. Frog é rã, não é? Mas eu não sei se é suposto. Qual é a diferença entre rãs e sapos? Pá, não sei, não sei dizer, eu não percebo nada. A rã é um sapo fêmea? Não, são mesmo diferentes. São animais diferentes, são espécies diferentes. Eu diria que são rãs. O formato, eu seria mais a uma rã do que um sapo. Ok. É que depois entra naquela complicação que o sapo cocas é uma rã. Kermit the Frog, sapo cocas. Só que com uma faltando à questão de género. Mas também, rã cocas. É isso? O rã cocas, não dá. É isso que eu estou a dizer, voltando à coisa. Daí, misoginia. Hã? Misoginia. Sim. Sim. Pronto. Eu, o Paul Thomas Anderson, o McNova, só o McNova? Pois ainda podias ter apoiado no cinema o Punch-Drunk Club, não? Punch-Drunk Club é que é 2004? É antes, é para aí 2002. É? Mas não, eu só vi o Punch-Drunk Club acho que mais tarde. Okay. Que na verdade, o Punch-Drunk Club é um dos meus filmes preferidos de agora. Ok. Eu adoro o Punch-Drunk Club. É ótimo. É mesmo incrível, é perfeito. É tudo perfeito. E é com atores, vês? É com atores. Quer dizer, o Adam Sandler não é um ator, é isso? Não disse isso. É isso, estás a dizer. Não disse isso. Estás a dizer. Eu acho que o Adam Sandler é pior quando está a fazer de ator, se calhar, do que quando não está. Ok. Eu acho que ele é ótimo nisso porque ele pega naquela coisa da aquela fúria reprimida que ele tem, depois solta sempre, é quase sempre o stick dele, mais ou menos normal. Ele usa isso muito bem para aquela personagem. Isso funciona muito bem. Incrível. E ele, o Paul Thomas Anderson. Sim. Tem que comprar um fato azul como o dele no filme. Sim. Podes fazer isso. Tem que comprar um. Não tenho assim. O meu fato azul não é muito. Não é um azul muito diferente desse, mas aquele é muito mais. Não, mas tem que ser igual ao dele. Não, sim. Vou mandar fazer um. Manda! Vou mandar fazer. Manda! Excelente. Terceiro escritório, foto azul. Mesmo, ok. Podem pôr os próximos. Golden Life. Já está feito. E depois disso, o que é que vem? Ah, não, eu alugava os DVDs. Alugava DVDs anos. Na biblioteca da escola. Ok, biblioteca da escola mesmo, escola. Portanto, alugavas, requisitavas. Sim. Não envolvia dinheiro. Não, requisitava. Pronto. E acho que foi quando comecei a ver assim. Coisas mais. Mas, eu lembro-me quando entrei na Escola Superior de Teatro de Cinema que me perguntaram, uma das professoras, na entrevista para entrar. Mais uma vez, eu há bocado disse Escola de Cinema, como há bocado disse, fizeste. Eu digo Escola. Produzi Escola Superior de Teatro e Cinema. não, mas isto é porque, se alguém. Imagina que há um miúdo. Ou miúda que estiverem a ouvir isto e vai sentir isso inspirado, que saiba que escola é que eu estou a falar. Okay. Porque eu lembro-me de procurar os realizadores em Portugal, onde é, em que escola é que tinham andado. Uhum. E tinham andado na STC Antigo Conservatório, e foi por isso que eu me candidatei. Okay. Portanto, eu nunca saberia da existência dessa, okay, dessa escola. Sim, sim. E quando não estava a candidatar à escola, eu percebo a importância disso. Ainda assim achaste que era... Não, ainda assim acho estranho a importância que estás a dar ao facto de alguém um dia vir a ouvir isto. É mais por aí. Espero que sim. Tu consegues ver onde é que são a maior parte dos teus ouvintes, em termos de região? Não. Mas continua, desculpa. Mas pronto, se houver alguém com menos de 14 anos... Na remota hipótese de alguém que eu acho que não deve haver... Alguma vez, na ultra remota hipótese de alguém um dia vir a ouvir isto, qualquer pessoa que seja... Ok, fica a saber que é a Escola Superior de Teatro e Cinema. Na Amadora. Na Amadora. E que as candidaturas são cumprimentos de Abril, acho. Ok. E quando fizeram a entrevista... Quando fiz a entrevista, perguntaram... Não, era o João Lopes que fazia as entrevistas. Também, mas comigo não foi o João Lopes. Comigo foi o Joaquim Sapinho. Ok. A Ana Luísa Guimarães e o Paulo Leite. Ok. E eu lembro-me de perguntarem... A primeira entrevista correu muito bem. Mesmo muito bem, mas é outra conversa. E lembro-me de perguntar que filmes é que filmes, por exemplo, que filmes clássicos é que eu gostava. Eu tinha 18 anos. E eu olhei para eles e pensei, caraças, eu não vi, não sei. Eu não consumo. E fui honesto e disse, não sei, não tenho por hábito ver filmes clássicos. E lembro-me que eles comentaram, pois, em Viagem para o Castelo é mais difícil, mas não era. Simplesmente eu é que nunca os quis procurar porque também não sabia que eles existiam. Então eu fui para a escola de cinema sem saber exatamente o que é que eu ia lá fazer. E por isso é que o primeiro ano da escola para mim foi tão importante, porque aprendi mesmo. Okay. E eu acho que não sabia nada. Se tu entraste na escola em 2007, pelas minhas contas. Sim. Já havia dois Bad Boys, podiste ter dito dois Bad Boys, são filmes clássicos. Acho que não entrava. Continua, desculpa. Acho que não entrava. E já havia Transformers também, podias. Transformers não havia. A primeira é para aí 2008, assim, esquece. Continua. Pois, eu acho que não havia. Porque tu lembras de até ter pensado, será que existe Transformers quando estavas a ser entrevistado? E depois percebeste que não havia, portanto respondeste que não mas era clássicos. Os filmes clássicos eram mesmo filmes. Sim, eu sei. Acho que eles queriam. Eu sei. Sei lá. Eu sei. Mas queriam perceber quem é que eu era. Claro. E tu nem sequer sabias quem é que eras na altura. E eu nem sabia, nem continuo a não saber, mas na altura acho que ainda era bastante pior. E mais o quê? E aprendeste muito nesse primeiro ano? Sim. Lembro-me de ver o Coração de Potemkin. Sim. E achei que era o maior filme que alguma vez já tinha sido feito. Que agora estou mais cético. E é o que é, apesar de ser muito bom, a cena das escadas é muito boa. Uhum. Mas lembro-me quando vi, fiquei, posso ter chorado na aula. Ok. De tanta emoção. A cena das escadas que o De Palma depois usou para os Intocáveis. Os Intocáveis? Não sei que filme é esse. É um filme sobre o Al Capone e a equipa que mandou abaixo o Al Capone, com o Kevin Costner. Não vi também. O De Niro faz o Al Capone. Tem o Sean Connery também. Sabe quando? 1987. Não, em Indiana não tinha filmes clássicos. Mas ele faz essa cena do Coração de Potemkin. A das escadas. Eu não sou muito... Não sou muito cinéfilo. Sim. De saber datas, nomes de atores. Sim. Tenho uma relação mais emocional. Vamos falar do Robert De Niro e o Sean Connery. Claro. Kevin Costner, pá, Kevin Costner. Que seja mais... Qual é assim um filme icónico do Kevin Costner? Ele tem aquele que vou reusar cá todos, que era o Dances with Wolves, que é mesmo realizado por ele. Também nunca vi. Mas esse é um mais da ação. Qual é um filme assim da ação que Kevin Costner é sério? Da ação? Ele tem vários filmes, não sei o que é que está a dizer. Tem aqueles filmes de beisebol, tipo o Bull Durham e o Field of Dreams e não sei o quê. Adoro sports films. São filmes de esporte. O Bull Durham, então. É de um gajo que é o Ron Shelton, é como ele se chama. Que depois fez o White Man Can't Jump. Com quem? Não. White Man Can't Jump, com o Woody Harrelson e Wesley Snipes e a Rosie Perez, que era. É um filme de 1991 sobre os jogos de basquetebol de rua em Venice Beach, Los Angeles, que tinha. A particularidade de ser um dos filmes favoritos de Stanley Kubrick. A sério? Não estou a gozar. Não sabia. Qual é que era? Desculpa. Não. Esta digressão gigante só me perguntar quem é que era. O Bodyguard. Bodyguard, era o filme que eu queria. É um filme de ação, enfim. Tem ali a cena final. Pronto, ok, mas sabes que filme de ação tivemos a ver 10 minutos de imagens dos filmes do Michael Bay. E para ti o Bodyguard é um filme de ação. Dentro do género. Sim, ok. Para mim, a minha referência de filmes de ação é o True Lies. Acho que já vi 300 vezes. E VHS também vi 300 vezes. E tem. Agora vai sair o John Wick 3, o terceiro capítulo de John Wick. E há uma cena em que o Keanu Reeves está a cavalo e as pessoas estão a ir atrás dele com uma moto. Uhum. True Lies acontece o contrário, que é o turista está a ferir de moto e o Schwarzenegger está a cavalo atrás dele pelas ruas de Washington. Verdade. E até apanhou o elevador e tudo, e não sei o quê. É um clássico. O True Lies. Lembro-me de ser constrangedor a parte do strip, porque não devia ver com os meus pais. Então era meio constrangedor. Mas depois valia a pena, porque aquilo era ação a sério. E diversão. Foi bem divertido. O True Lies, sim. Pronto. Mas esse, pronto, era um filme que marcou em pequeno. Sim. Muito. Porque acho que ainda dá para, se analisarmos bem a minha filmografia... É igual. Por isso, quando estavas a dizer para as pessoas não terem medo que era assim uma coisa pretenciosa, sim, na verdade a grande é referência é o True Lies. A verdade da mentira. Que, a verdade da mentira, que é bastante, faz mentira. Bastante sentido. Sim. Que, uma boa tradução. Este ano, o ano passado, o final do ano passado, eu fiz uma talk na Lusófona sobre os meus filmes e que, mais uma vez, não tinha passado sobre isto, que se chamava Is This Real Life? Lá está True Lies. Lá está Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Olha, vi esse filme agora recentemente no avião. Adoraste? É muito mal. Tu viste? Sim. É horrível. Sim. É horrível mesmo. E como montador, também deves ter apreciado muito. Sabes que na China retiraram as partes? Sim. Então acho que tu és esquizofrénico. Sim, mas já é assim. Há aquela cena que é quando vem primeiro o agente vem ter com eles. Conhecê-los, aquela cena que era tipo numa esplanada, numa varanda. Logo no início? Sim. Sim. Que é corte. E depois. Já estão. Isto me ganha um Oscar de melhor montagem. Eu sei. Eu acho que a ideia é tipo. Sabes quem ganhou? Eu acho que sei. Ganhou porque o montador fez o melhor trabalho possível, tendo em conta as circunstâncias. Mas não torna aquilo bom. Ele fez o trabalho que era possível fazer. Ele não é propriamente mau no que estava a fazer. A coisa é, aquilo, além de ter sido um filme do qual o realizador foi... Despedido ou saiu? Foi despedido a meio da rodagem. Até então, estava a produção a substituí-lo de vez em quando, portanto devia ser... tens o realizador já quando estava a trabalhar, ele não aparecia dias a fio. É que ele nem foi despedido. Eu também não apareceria. Ele nem foi despedido por ser um pedófilo com 3 décadas de arruinar vidas a crianças. Não sabia disso. Ele não foi despedido por causa disso. Ele foi despedido porque ele desaparecia e não aparecia durante dias a fio na rodagem. Não sei o que é isso. A pedofilia é na boa. Eles cortam é e tipo, pá, na boa, tá fixe. Ele foi despedido porque ele não aparecia na rodagem e outras pessoas realizaram o filme por ele. E depois, ele... Não é bem a meia, é mais lá para o fim da rodagem que ele é despedido. E metem outro realizador por cima. Além disto... Foi lá salvar o filme. Além disto, tu tens... Aquelas pessoas que ali estão, são reais e são... As que ainda estão vivas são produtores executivos do filme. Portanto, querem aparecer o máximo. Ou seja... Querem garantir que a cara deles está sempre lá. A cara deles, a cara dos atores que estão a fazer deles, etc. Tudo isso torna a coisa complicadíssima para o montador. Para toda a gente. Portanto, e tu que achas? Por isso tu achas que ele merecia um Oscar? Não, porque é que... Não, não acho que ele merecia um Oscar. Não, mas porque é que tu querias... O que eu ia dizer? Tu ias dizer, sabes porque é que recebeu o Oscar? Ah, era uma pergunta a sério. Ah, estavas-me a perguntar a sério, tá. Não sabias, não ias responder a seguir. Okay. Não, acho que não. É isto, eu acho que é isso. E depois há aquela coisa... Ah, já sei o que é que eu te queria dizer, porque há uma parte, na parte em que ele entra no estádio para cantar, sim, e a câmara vai, há uma coisa qualquer CGI, sim. Que é toda espetacular, eu acho que analisaram isso. Disso, eu acho que sim, eu acho que eles estavam a olhar a peça, sequência final... Montar no século XXI. Sim. Era disparado também. Era essa sequência final, o Oscar é para essa sequência final. Também tens toda a razão. Sim. Mas também te digo: tu que achas que eu desprezo atores com alguma verdade, eu vou. Como é que se chama o ator? Malek? É horrível. Ele é muito mau nesse papel. É muito mau. Mas ele é bom. No geral. É bom fazer de Mr. Robot. É bom no geral, eu gosto dele. Fazer de quê? O que é que ele fez mais? Não fez mais nada. De vez em quando em coisas. É muito, aquilo é horrível. Eu lembro dele no terceiro nada da minha zima. Foi a primeira vez que eu reparei nele. Para além do filme ser super homofóbico. Porque eles acham que estão a ser... A integrar. Uhum. E é só... É muito mau. O filme é horrível. É horrível mesmo. O Bohemian Rhapsody é muito mau. Mas pronto, True Lies era outro dos filmes de infância, e tu aí descobres o coração de Potemkin, e mais o quê? Estamos a falar do primeiro ano da escola de cinema? Choraste na sala? Chorei na sala, fiquei... Na sala? Sala de aula? Na sala de aula. Projetado, tipo, como? Com um projetor, com aqueles telões que descem. Ok. Chorei grande, no coração de Potemkin. Grande, pequeno? Médio. Médio. Não é aceitável. Mas não tem um auditório? Tem, mas raramente víamos filmes lá. Eu não me lembro de ir muito ver filmes ao auditório, apesar de existir. Mas depois vais para Lisboa e começas a ir a frequentar cinemas? Não. Sim. O quê? Sei lá, a partir daí comecei a ver tudo. E agora perguntamos, mas tudo é o quê? Oh, Rodrigo, sei lá, tudo é ir ao cinema. Eu nem falei. Eu acho que é isso. É, quais eram os, antes da escola, não tenho noção. Não tens noção, tive tipo cartão Medeia, por isso via os filmes que iam para. Eu via os filmes todos. Comecei a ver cinema português, ou cinema feito em Portugal. Que nunca tinhas tido contacto com? Eu acho que não. Tirando 5 filmes? Tirando 5 filmes, não estamos a contar com isso. Amo de 13. Acho que o único que tinha visto foi o Espelho Mágico do Manuel de Oliveira. Ok. Que gostei muito na altura. Mas tinhas apanhado a televisão? Não, Cineclube. Ah, ok, Cineclube. O Cineclube de Viana, na casa de banho, em vez de ter um espelho, tinha o póster do Espelho Mágico. Ok. E eu, engraçado. Uma piada. No BAM, no Brooklyn Academy of Music, a parte dos cinemas, quando entras, estás a entrar para as salas e em cima está lá um autógrafo do Manuel Oliveira. De uma retrospectiva de cinema português que eles tiveram lá há uns anos. Mas não é tão engraçado. Tem qualquer tipo de um filme dele. Eu não sei se é tipo. Já não me lembro. Uma coisa qualquer com Amor de Perdição. Uma coisa assim do género, já não me lembro. Mas não é tão engraçado como que eu disse. Não é. Estava só a lembrar-me que os cinemas têm referências ao Manuel Oliveira. Há muitos. Sim. Deve haver muitos. São Jorge tem uma sala. Sala Manuel Oliveira. Etc. Deve haver mais. E a coisa fixe do BAM é que tipo, tu andas 5 minutos. 5 minutos do BAM fica a 40 Acres and a Mule, que é a produtora do Spike Lee. Tem o. Mas às vezes não faço ideia que não sabia. Sabes quem é o Spike Lee? Sei. É um realizador. Eu conheço. Ele realiza e escreve filmes e às vezes também os protagoniza. E ele tem uma produtora. E pronto, tem um edifício assim muito colorido, muito Spike Lee. Que tem tipo uma imagem do Michael, dele com o Michael Jordan lá dentro, tem uns posters dele e depois tem um póster do 8.5 do Fellini. E tu como geek foste lá? Sim. A Rita foi contigo? Sim. Não, nós estávamos lá e eu tipo, Fort Greene? Eu já ouvi falar em Fort Greene. O que é Fort Greene? Ah, o tal e qual é Fort Greene? Mas eu acho que a 40 Acres and a Mule é aqui. Fui ver a net. E a Rita ouviu isso ou estava ao telemóvel? Ouviu isso. Ouviu? Sim. Só para ter a certeza. Continuando, não interessa. Manuel Oliveira, tinhas visto, era o único filme português que tinhas visto, além do Amo de Teresa. Tinhas visto dois filmes portugueses na vida. E qual é que é o segundo? Teresa e Espanha. Qual é o segundo da SIC? A seguir ao Amo de Teresa? Não sei, houve vários. Facas de Anjos. Facas de Anjos acho que não vi. Devia ter tido uma. Alta festa. Fidelidade? Do Tiago Guedes. Do Frederico Sérgio. Acho que não. Tiago Guedes foi convidado a este podcast há duas semanas. Ele falou no Alta Fidelidade? Eu ainda não ouvi. Sim, falámos um bocadinho do Alta Fidelidade. Ele fez outros também. O Alta tempos. Fidelidade era um com os Chutes e Pontapés? Não, estou a fazer confusão. Quem é o Chutes e Pontapés? Com a música dos Chutes e Pontapés? Não, com um dos músicos. Se calhar. Não é assim um road movie? Não. Há um road movie português qualquer que é assim muito mau. Não sei. Mas não é deste teu convidado que estava há duas semanas, que provavelmente está a ouvir esta entrevista, que eu gosto muito. Sim. É numa loja de discos no Bairro Alto. Ah, não. Era um gajo que trabalhava numa loja de discos no Bairro Alto. Eu lembro muito mal do Alta Fidelidade. Mas sim, continua, desculpa. Acho que não vi assim mais, não me lembro de nenhum filme português. Mas pronto, depois começas a ir. A Medeia tinha nessa altura, ainda tinha Fonte Nova, ainda tinha King. Tinha King, Medeia. Fonte Nova era muito longe para mim. Nunca chegaste a ir? Não. Ok. E ao King, aos Medeia Saldanha. Ao Monumental de Saldanha Régida depois. Sim, aos dois, exato. Na altura. Sim. E era isso? Era aos cinemas? O Nimas só veio depois. Mas depois não me lembro de ir-me tirar o Nimas nessa altura. Não, nessa altura já estava lá, mudei, acho eu. Já, não. Mas eu lembro-me de ver, mas sendo mais recente, o Inland Empire. É? Vivi no Nimas. Então, isso é mais recente. Isso é o Inland Empire de 2006, 2007. É? Então pronto, estou já em Nimas. Eu lembro de ver o Antonioni, o The Passenger, profissão, repórter, com o Jack Nicholson. Eu lembro de ver isso no Nimas, bem em 2006. Sim. E vê lá o Lir Poetas também, aquele documentário. Sim. Pronto, e o que é que começas a descobrir? Além de Coração de Potemkin e de... Começas a ver cinema português. Isto para... De que é que tu gostas? Além do Punch Drunk Love? Já não está bom, já? Não é suficiente? Não podes gostar só de uma coisa. Podes gostar só de uma coisa. Tu gostas de repetição, portanto... Eu vejo, eu todas as noites é o que eu vejo. Tu conseguias viver só vendo o Punch Drunk Love? Para sempre? Quer dizer, consegui viver, conseguia, porque continuava a comer e a beber. Sim, ok, está bom. Mas como da mesma forma. Mas lembra-se o que é que eu disse das pessoas, que eu gosto, eu acho que já conheci toda a gente e depois vou conhecendo. Sim, sim, sim. É a mesma coisa com os filmes. Então? Mas eu não. Sei lá, todos os dias muda os filmes que eu gosto. Ok, mas o que é que tu. Sei lá, a última coisa que viste, que gostaste, nessa altura, o que é que te marcou? Como artista, como consumidor, como o que tu quiseres. Ah, tenho muitos filmes que eu adoro. Como criador de conteúdo, que é o que tu és. Eu se calhar... Estou a usar. Não, é bom eu começar a dizer que sou. Sei lá. Eu não percebo como é que as pessoas respondem a esta pergunta, porque as pessoas realmente sabem responder a esta pergunta. Eu não sei. Respondendo. Olha, eu fiz um... Como tu mandaste agora, tu voluntariaste que gostavas do Porto Chan Club. Pois foi. Por isso é que eu vou perguntando-te o que é que tu ias vendo. Vem-te à cabeça alguma coisa. Se calhar é aquilo que tu gostas. Vem-me à cabeça porque já me perguntaram. Perguntaram para um website que eu tinha que dar 5 filmes, mas 5 filmes preferidos, e são esses 5 que me estou a lembrar. Quais é que são? Que é um dos filmes do Strange Love. Sim. Pode ir ao True Lies. O outro, não pus o True Lies. Puseste outro Jim Cameron? Qual? Pus outros, pus coisas mais. Porque foi uma distribuidora dinamarquesa que me pediu, e por isso eu disse filmes que os outros 4, sem ser o Punch Drunk Love, eram filmes que não tinham sido distribuídos de forma convencional em sala, e que por isso eu quis reforçar. Porque eu acho que neste momento nas salas de cinema. Sim, porque neste momento nas salas de cinema não se vê nada de entusiasmante. Eu vou ao cinema e vejo filmes, mas não fico entusiasmado e emocionado com o que vejo. Com nada. Por isso é que as coisas que me interessam agora vejo muito mais em festivais, em mostras, porque já não há risco nenhum. Não há um único filme nas salas de cinema hoje em dia que corra um risco qualquer. Talvez os filmes portugueses, mas como nós consumimos... 1000 e tal pessoas em Portugal consomem filmes portugueses. Há filmes portugueses que arriscam e que estão nas salas. Sim. Mas isso é outra conversa. E os 5 filmes que eu tinha era o Punch Drunk Love. Não sei se já tinha dito. Não. Disse Uma Rapariga no Verão. Sim. Do Vítor Gonçalves. Sim. Que é um filme que eu gosto muito, muito. Que as pessoas que vão à escola de cinema gostam muito desse filme. Não, porque nós na escola de cinema não se mostra esse filme. Não? O Vítor, que foi meu professor, ele nunca nos mostrou esse filme. Ok. Que é curioso, que um dos filmes preferidos do Vítor é qual? Punch Drunk Love. Exatamente. E é um filme que eu vi na Cinemateca depois da escola, e que era exatamente o que eu estava a pensar sobre cinema. Esse filme. O Obrigado de Amor. Feito. Não, agora estamos a falar de Uma Rapariga no Verão. Uma Rapariga no Verão. Mas já há muita gente que não gosta muito e eu não consigo perceber porquê. Podemos dizer depois Embriagado de Amor. A partir de agora usamos só. É só que Embriagado de Amor. Punch Drunk Love. Coisa que eram os outros. Ah, olha, um filme que para os nossos ouvintes em Nova Iorque foi agora. Já está toda a gente. De certeza que há alguém. Se houver alguém que nos esteja a ver isto em Nova Iorque, venha falar comigo ou com o Rodrigo. Eu tenho certeza absoluta que isso nunca vai acontecer. Não sei se não vai. Escrevam nos comentários. Isto é tipo YouTube. Escrevam nos comentários. Manda uma mensagem. Eu não sou difícil de encontrar. Ok. E tu também não com esse apelido todo chique. Pode ser mais difícil. Mas podem mandar mensagem pelo Facebook, Vimeo, Instagram, redes sociais. Que é um filme que agora foi. Que tem uma cópia restaurada em 4K. Que se chama Queen of Diamonds e é da Nina Menkes. Que é uma espécie de Jean Dilman dos anos 90. Já estou comprado. Que é um filme olha incrível. Repetição. Jean Dilman, repetição. Vês? E este é igual. Este é igual. Mas é em Las Vegas. Sim. Filmado mesmo num casino. E é a atriz principal, a irmã dela. Espero que venha a Portugal em breve. Eu vi em Lisboa num ciclo que a Angela Channel é que fez. Que foi uma carta branca que lhe deram e ela escolheu esse filme. Onde é que era? Na Cultura Gesto. Quando a Cultura Gesto tinha assim, uns ciclos bons de cinema, mas que também, se calhar, eram precisos na altura porque não havia tantos festivais de cinema. O que eu tinha escolhido mais? Ah, escolhi um filme que se chama The Host and the Cloud, que é de um artista visual chamado Pierre Huig. Que na verdade é um filme que tem quase 90 minutos, por isso poderia ser perfeitamente uma longa-metragem que podia passar numa sala de cinema, mas que é impensável, é completamente utópico, porque a narrativa é quase só visual e a partir de estímulos, mas que se conseguirem ver em algum lado, que eu sei que não é muito fácil, mas quem tiver cara garga ou essas coisas, achas que não posso fazer publicidade? Acho que se confirma, tu estás a matar a indústria cinematográfica. Eu não estou a matar a indústria cinematográfica. A indústria cinematográfica que se matou ela própria. E eu estou a tentar manter vivo uma ideia de produzir filmes que seja estimulante para as pessoas que vão continuar neste mundo no futuro. E depois queixas-te, não é? E não passam o que querem, não sei o quê, mas também quando. Quando tenta passar, eu pirateio. Simplesmente as pessoas não têm onde ver este género de filmes. E o cara garga, então é a nova cinemateca do século XXII. Ok. Ganda salto, teste no futuro. Sempre. Sério? Nunca pensei. Que, na verdade, é apocalíptico. Ok, sim. Porque já só vai haver cara garga e não vamos estar. Tu achas que ainda vai haver servidores? É mesmo ótimo. Sim, mas eu sou aquela típica pessoa de que no futuro acha que é um futuro baseado em coisas do passado. Ok. Tipo Matrix. Sim. Não, tu achas que ainda vai haver servidores? Eu não acho que a tecnologia vai evoluir. Não achas que vai evoluir? Não, acho que se o mundo não mudar a maneira como está a existir, o futuro não é propriamente risonho. É mais por aí. Ah! Não, eu gosto. Eu por acaso as alterações climáticas, se não se fizer nada, isto começa. Mas eu acho que ainda vamos a tempo de criar tecnologia virtual não. Que vai sobreviver. Não. Não. Há um realizador australiano que fez primeiro uma trilogia de filmes com um virulento antissemita, racista e misógino sobre pós-apocalipse e depois. Fez um quarto filme há uns anos com outro ator, um ator inglês. E o mundo vai ser um bocado assim, acho, em breve. Falo da trilogia, Mad Max. Sim. Não, eu acho que tudo o que acontecer é bem feito. Ah, ok, porque nós não somos boas pessoas. Não. Não, eu acho que se tem de mudar. São os meus amigos, que são. Acho que o mundo tem de mudar muito em breve, senão isso acontece, é só isso. Claro que tem, então. Ainda ontem saíram não sei quantas coisas. Um consenso mesmo de não sei quantos milhares de cientistas que dizem que. Pronto, a fauna toda está a morrer, milhares de espécies de animais estão em vias de extinção e isso não é fixe. A partir de 2040 podem acontecer coisas muito interessantes. Não interessa. Não interessa. Eu adoro especular. Eu nem sou a pessoa mais certa para falar sobre isto, mas se não se mudar. Etc. Continuando, qual era o quinto filme? Foda-se, eu nem queria falar sobre isto. São problemas. Isto foi a parte séria do. Parece também que eu acho que isto é certo. Não, isto é certo só se não se fizer alguma coisa para mudar. Faz parte da Quercus, assim? Não. podia ser o nosso momento, um minuto verde. Não. Voltámos ao início porque continua a dar a imagem. Não. Do lado. É aquela coisa que se acha que é a escolha individual que vai fazer alguma diferença, não é preciso ser estrutural. Não interessa, continua. Não, interessa, é muito complexo. Claro que é extremamente complexo. Eu não percebo nada disto. Não fazes parte da Quercus? Sim. Já tiveste algum convidado da Quercus? Não, também sou. Eu também não sou muito inteligente, há essa parte importante. Mas. Pô, não és inteligente, não era boa matemática, estamos todos mal. Mas pronto, quinto filme? Pá. Quinto filme, era um filme mais recente que se chama Sonham os Androides, que é uma adaptação do Androids in a Relationship. Sim, Chip. Filmado em Super 8 e Super 16. Nunca tinha visto adaptações dessa história do Philip K. Dick. Tens que ver este filme, é incrível. Nunca tinha visto, estou a gozar. O Blade Runner é uma adaptação dessa história. Eu sei. É uma piada. Eu sei. Mas sabes, eu percebi. É um humor. Simplesmente pensei que estavas a falar sério desta vez, não. Pela primeira vez nesta conversa. Mas mais uma vez terás que usar o cara da garga para ter acesso a este filme. Sim. De quem é que é? É do Ion de Souza. Ok. Que curiosamente até tinha uma curta nova dele junto com o meu filme em Berlim. E este filme é incrível porque é filmado em Tenerife, ou numa dessas ilhas de Espanha, que cresceram brutalmente e que são só prédios. Sim. Em ilhas paradisíacas. E, então é o Blade Runner em Tenerife. Ok. Vale muito a pena ver. E que só passou uma vez em Lisboa. No Queer Lisboa, numa sessão especial que eu acho que ninguém percebeu que passou. Então fica aqui o apelo. Fica aqui o apelo para os programadores todos que estão a ver isto. Dois em Nova Iorque. São zero. Zero. Tu tens estatísticas das pessoas que te ouvem? Não, porque não há registro. Tenho alguns. No sítios não. Tem licenciatura a maioria deles? Não posso ter a mínima ideia. Pronto, e como é que é? Vá. É para acabar? Então deixa-me só disparar a minha pistola com notas. Posso? Estás com ajuda aí, segura aí. Mas tu vais ter de apanhar essa porcaria toda? Vou, mas depois de desligarmos isto tenho tempo para apanhar. Ai, agora com a ambulância e tudo. Peraí. Ai, falta aí, falta a pilha. Mas não vai correr. Ah, está aqui. Precisamente. Distrai os ouvintes com uma conversa. Estão a ouvir os pássaros agora e há bocado não estavam a ouvir, portanto. Como é que é? Vá, saiam daqui. Não. Vá. Agora saiam daqui. Não. Vá. Agora saiam daqui. Acho que era assim. Assim. Vá, toca a sair. Vá. Vá, toca a ir embora. Toca a ir embora. Obrigado. Olha. Vamos ter que apanhar estas notas agora. Mas foi a compra do ano.